Isso aqui, pegar a caneta vermelha, começando a palestra, 1, 2, 3. Pessoal, isso aqui é o que eu já expliquei anteriormente, é o chamado AOE, que seria a criação. Aqui está o criador, com E para não parecer criador de gado. Pois bem, o que aconteceu naquela época do nosso querido planeta, que está, digamos assim, se a gente fizer uma coisa bem amplificada, nossa galáxia está mais ou menos aqui, nosso planeta mais ou menos por aqui. Esse universo aqui é um universo chamado Aonki. Esses três aqui são três universos que estão juntos no que eles chamam, os extraterrestres, de um abraço, chama Horai. Então você tem aqui três universos. Um deles é o nosso, chama Maramayan. Então, o que aconteceu naquela época? Porque Jesus veio, eu vou chamar Jesus porque é a forma mais fácil da gente entender. Jesus veio na vida dele desse universo aqui. Foi aqui que ele começou o trabalho dele, como mônada, encarnando normalmente, passando por várias encarnações, até que ele conhece a contraparte dele, Maria Madalena, aquela coisa toda, papapá. Ele sai daqui desse universo dele e vem para o nosso universo. E ele se instala num planeta chamado Nada, na constelação de Sirius. E ele de lá começa o trabalho dele. Mas eu vou dar uma acelerada, porque a gente teve um acidente solar aqui nesse projeto, que causou um problema seríssimo no nosso corpo etérico, que é formado por, eles dizem, 144 mil circuitos que, na verdade, traduzem por estirpes humanas. Ou seja, é como se você pegasse num universo tal, numa galáxia tal, num sistema solar tal, num planeta tal, uma raça que tem uma determinada característica. Eles trazem isso para cá e juntam no nosso corpo etérico, que é o corpo que... Ele é um intermediário entre o nosso físico e o nosso astral. Ele nos dá toda a energia que a gente precisa para, por exemplo, estar aqui agora, vivo, prestando atenção numa palestra dessa. Ah, eu esqueci um detalhe. Foi pedido que, se vocês tiverem telefone celular, mantenham ele desligados, ou no mudo, ou no... Como é que chama? Avião, modo avião. Pois bem. Então, voltando à vaca fria. Aí, danificou esses circuitos. Aí, normalmente, um ser humano encarnado aqui na Terra fala assim, pô, ferrou. Pô, quebrou tudo, agora eu não posso fazer mais nada. Mas ele, com a sendo a entidade que ele é, o que ele fala? Peraí, tem alguém querendo me dizer alguma coisa. Tem algum negócio aqui legal nessa história toda que eu não estou percebendo. Onde é que eu tenho que ir lá dentro de mim para perceber o que está acontecendo? Aí o que ele faz? Ele arruma as malas dele, sai lá de Vênus, onde ele montou um escritório com Mãe Maria, vai até o planeta Nada. Aí esse universo dele, Aonki, é um universo ligado a esses aqui. São 8 de um lado e os 3 nossos do outro. Aí vocês vão perguntar, mas e essa opção de universo aqui, o que é isso? Aí eles explicam que esses universos aqui saíram do grande, eles chamam isso aqui de Kaon, cacho de uva. É como se fosse, se você olhar assim de longe, eles explicam que é como se fosse uma base com o universo principal, né, que é esse aqui, que é Dharamar. É o universo, é o primeiro universo, porque o criador teve que criar uma coisa primeiro, né? Faça essa luz, aquele negócio todo, nasceu esse universo. Os outros todos é um casal, Yang e Yin, positivo, negativo. Qualquer um de nós aqui vai vivendo, encontra sua contraparte espiritual, passa a ter um nível muito mais elevado, chega um determinado momento que você chega lá no casal e fala assim, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui com a minha contraparte e eu gostaria de agradecer a você que me ajudou muito nessa minha evolução, mas eu quero montar um outro universo. E você pode fazer isso. Mas eles explicam que a quantidade de seres evoluídos que chegam nesse nível de criar um universo, eu sou sincero a vocês, eu gostaria muito de poder ser um deles, mas é muito difícil. A grande maioria se junta a esse casal aqui e cria aqui dentro um segundo universo, que é o que eles costumam chamar hoje em dia de super universo ou hiper universo. Entendeu? Então você tem aquela opção de chegar lá e dizer assim, não, eu vou passar toda a minha a informação que eu consegui captar aqui para você. E aí fica um universo bem mais interessante. Mas o que, que ele faz? Esse pessoal aqui foram casais que, extremamente evoluídos, resolveram fazer uma experiência. Então eles saíram de Kaon e estão sozinhos aqui. Eles aqui conseguem transportar naves e tudo entre eles, mas daqui para cá não tem como. Esse é um espaço que eles chamam de Éter-O-Rincon. O Éter-O-Rincon é um lugar onde a nave está andando, ela para. Ali não tem nada, não tem vida, não acontece nada. Entendeu? Aí o que aconteceu aqui? Esses 8 universos, mais esses 3, tentaram fazer a mesma coisa. Aí esse universo aqui, a Unki, ficou aqui. E ele ficou encafifado, Jesus. Ele falou assim, gente, mas por que, que eu estou aqui no meio? Por que, que tem esses 8 aqui que estão ligados a Kaon? Por que, que tem esses 3 aqui? Tem alguma coisa acontecendo. Esse acidente solar não aconteceu por acaso. Tem alguma explicação para isso? Aí ele pega a nave dele, com a turma dele, e vai pá, viajando. Pá, pá, pá. Quando ele chega aqui, aí ele é recebido pelo, como ele chama quando estava aqui, pelo pai. Aí ele chega para o pai e fala, pai, o que está acontecendo? Me explica. Aí o pai fala assim, meu filho, eu achei por bem fazer isso aqui, porque está acontecendo uma coisa lá muito interessante para todos nós aqui, inclusive para esses aqui. Vocês estão criando uma maneira de conseguir a evolução de vocês que ninguém aqui fez até agora. Vocês não estão usando nenhuma máquina como normalmente a gente usa nos universos para trabalhar. Por exemplo, quando o planeta Viz quis tirar o Fraiki do povo dele, que era um povo guerreiro, eles colocaram os caras num satélite que hoje em dia é a Terra e colocaram uma opção de máquina à disposição deles. E Jesus foi lá e falou assim, você não precisa de máquina para tirar o Fraiki? Eu consigo tirar o Fraiki desse pessoal só batendo um papo com eles. Aí ele vai lá nesse universo e isso que ele falou foi escutado pelo pai dele. Aí o pai dele fala, meu filho, você lá está fazendo um negócio que ninguém fez até hoje, cara. Como ele disse depois aqui, vocês são deuses e não sabem. Vocês têm um projeto, vocês estão criando um segredo em cada um de nós. Cada um de nós tem um código, gente. Um código. Esse código vai salvar todo esse Kaon, tudo isso aqui, todo o cosmo será salvo por nós. Olha que coisa interessante. É meio doido de acreditar. Mas é isso que está acontecendo. Isso aqui, pendurou. Isso aqui é uma escola de deuses. Todo mundo que está aqui dentro, que está nesse planeta, essa turma que está aqui é tudo Deus, cara. Eu sou Deus também. É todo mundo Deus. Nós temos um poder dentro da gente inenarrável. Só que nós estamos num corpo que a gente não consegue perceber isso. E olha que ele, quando esteve aqui, porque aí o que ele faz? Aí o poema, depois eu vou trazer o poema um dia para ler para vocês, que é lindo. Ele fala, então vá, porque eu vou mandar daqui o meu filho mais pródigo para te acompanhar. E você vai representá-lo lá, porque eu quero conhecer cada um de vocês que estão lá embaixo. Eu, o Cristo, Jéssua Ben Pandira, Uria, Núria, acho que é o nome. Eu quero ir lá embaixo conhecer vocês. Eu quero ver esse projeto maravilhoso. Entendeu? Por que que vocês acham que toda vez que um médium aqui incorpora uma entidade, vem gente de tudo que é galáxia, de tudo que é universo falar com a gente aqui? Porque nós interessamos para eles isso. Eles não estão aqui para procurar cobre, não estão aqui para procurar ouro, nada disso. Eles estão aqui para descobrir esse segredo que nós temos, que está dentro de cada um. É uma fórmula. É uma fórmula que vai salvar tudo isso aqui. Você já imaginou daqui a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos, eu encontrar com o Pedro ou com ela aqui numa nave? E aí, tá lembrado de mim? Vocês estão indo para onde? Pô, PC, estamos indo para um congresso lá não sei aonde, aqui, ó. Bem nesse universo aqui. Chamaram a gente para um congresso aqui. A gente chega no congresso, o cara fala assim: senhoras e senhores, que agora com vocês, eles do planeta Terra, que nos salvaram, vão explicar como é que eles conseguiram trabalhar essa fórmula que ninguém conseguiu. Nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo aqui desse centro, por exemplo, fazer com que pessoas, cara, gerem uma evolução na pessoa fantástica. Vocês não fazem ideia no astral o que que é esse centro aqui visto de cima. É como se fosse um holofote, cara. Vem gente de tudo que é lugar desse universo, porque os caras vêm. Opa, bota na nave aí. Agora que hora? Que horas são agora? São 3h. São 20 para as 5. É palestra. Na... Bota lá. Pum, é. Vem para tudo aqui em cima. Aí fica vendo eu falar, fica vendo ela filmar, fica vendo aqui, fica vendo o Pedro ali. É isso que acontece, gente. É pura e simplesmente isso. Entendeu? Esse centro espírita aqui, por exemplo, é uma. Se vocês teoricamente tivessem a visão. É uma parafernália. Imagina que aqui estivesse gravando o filme Caçadores da Arca Perdida. Você chega naqueles sets, é luz pra cá, é não sei o que, câmera pra lá. É igualzinho. Você vê os ETs passarem aqui, os pequenininhos, só que o Gonzaga falava assim: eles são muito metidos a besta, eles não falam com a gente. Eles, igual formiga, eles passam assim. Aí vem, bota um periquigalho na cabeça de um, bota uma bolsa no ombro do outro, e aí fala com o outro. Ó, essa senhora aqui tá toda monitorada. Deixa comigo. Ah, tudo certo. É assim que eles fazem. Gente, é assim que os caras fazem. Aí ele desce, e com ele, olha que coisa interessante, que eu não sabia. Tô olhando pro Pedro que eu falei que eu ia te contar umas coisas interessantes. Ele desce com uma legião de anjos e entidades de altíssimo nível que estão encarnadas aqui. Misturou essas mônadas todas aqui. Tá tudo misturado, gente. Tem gente aqui, cara, de uma espiritualidade, uma evolução monstruosa. Entendeu? É um negócio muito doido, cara. Caraca. Eu fico impressionado por isso, porque às vezes você fica na rua e vê aquelas coisas. Eu, por exemplo, ontem, lá onde eu moro, teve uma festa junina. Aí vocês vão dizer: pô, PC, mas tu é chato pra caramba, hein? Cara, os caras fizeram um barulho de 9 da manhã às 5 da tarde. Eu não aguento mais. Coisa que antigamente, eu tava lá na festa junina, comendo aqueles troços todos, tomando cerveja, batendo papo, paquerando. E hoje em dia eu não aguento mais. Minha mulher falou: pô, você tá muito chato, hein, cara? E de repente ela tem razão mesmo. Não estou dizendo que com isso, eu estou espiritualizado. Eles falam o seguinte: espiritualidade é... Como é que diz? Não é uma coisa que você marca horário. Olha, hoje é domingo, eu vou lá na plataforma, porque eu vou me espiritualizar das 3 às 7. Não, nada disso. Espiritualidade é o teu dia a dia. É você acordar e fazer aquilo que você sempre teve vontade de fazer, que você curte fazer, que você tem que ter alegria em fazer. Você tem alegria. Vocês entenderam? Vocês fazendo, por exemplo, eles falam: nós não distinguimos o presidente, coitado, lá da Rússia agora, tentando resolver uma situação, ou lá daquela área toda lá, e uma dona de casa limpando um bumbum de neném cheio de cocô. Desde que aquilo seja feito com amor e carinho. Para nós é a mesma coisa. Engraçado. Eles explicam uma coisa interessantíssima. Eles pegam, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui porque é interessante. Eles pegam a figura A e vão encontrar com a figura B de manhã, num banco, por exemplo. Você acorda, vai num banco, vai num posto de gasolina, vai botar não sei o quê, vem encontrar não sei o quê, não sei o que lá. Esse encontro gera uma frequência, entendeu? É como se a gente andasse com um teclado de computador. Aí você acaba de conversar com a pessoa, aquilo vai lá para cima, no planeta, bate lá e volta. Aí lá em cima pega os 7 raios, eles processam aquela informação, desce, pega o Shoan de cada raio, que é a figura meiuca, né, o chamado Espírito Santo, aquilo é processado, volta para lá, faz assim, ó, pum! Aí uma mulher que está na África, estava com um neném que estava quase perdendo a vida, o médico fala, milagre, o neném não vai ter nada, está curado. E ela não sabe que aquela cura veio porque duas pessoas se encontraram no banco aqui no Rio de Janeiro, em vez de um mandar o outro para aquele lugar, teu aniversário, que barato, que legal, que bacana, que legal te ver, como é que tá teu filho, daquele papo, gerou uma frequência. Olha o que Jesus aprendeu aqui, que o pai falou, vocês têm um segredo que ninguém tem, vocês conseguem resolver uma situação que ninguém no universo consegue resolver, só vocês. E é uma coisa tão simples. A gente faz com uma naturalidade. Às vezes tem corporações aqui que é uma verdadeira aula para mim. É um verdadeiro poema o cara falando, a entidade falando, entendeu? Porque, por exemplo, o médium aqui, não se engane, ele é como se fosse um rádio. É como se você pegasse essa caixa de som aqui, é igual a Ibamim. A frequência está lá em cima. Só que o médium está trabalhando tanto a evolução dele que ele sobe. Quando ele sobe, você vê ele assim, né? Ele sobe. Quando ele chega lá em cima, tuf, tá lá o Osho, por exemplo, com a frequência dele. Aí pegou lá, aqui na... Boa tarde, meus amigos. Aqui é Osho que está falando. É isso que acontece. São frequências, gente. São frequências que estão à nossa disposição. É só a gente querer acessar essas frequências, entendeu? Eu tava, a hora que eu cheguei aqui, eu já estava conversando com meu amigo ali, lá embaixo. Papo bobo. Não era papo bobo, era isso aqui, ó. Bastou entrar, a dona Sônia me chama ali. Tinha um resgate para ser feito. No caso, foi até de crianças. Olha que loucura, cara. E um papo bobo dele aqui, eu falando sobre festa junina, que eu não como mais isso, eu não como. Ele falando alguma coisa. Nada, os caras estão só monitorando. Peraí. Ele falou a palavra-chave? Falou. Quitute, é isso aí, quitute. Anota aí. Código, entendeu? É. Tudo código. Aí, a palestra que ela deu semana passada, eu expliquei aqui. Opa. Eu expliquei aqui. Tá vendo como eu tô malandro? Já não. Existe uma raça que tá aqui na Terra, que eu já expliquei. São os camaleões. Esses caras criaram uma coisa chamada inteligência artificial. Que estão colocando à prova agora. Isso vai ser uma loucura, gente. Entendeu? Se tu bobear, tu entra e bye-bye. É um, como é que chama? É um ego ao cubo. Sei lá, alguma coisa assim. A palestra dela foi absurda de fantástica por isso. Porque eu falei, pô, peraí. Esses caras criaram... Sabe qual é a frequência deles principal? Chama-se competição. É a frequência que eles criaram quando vieram para cá. Eles nos ensinaram a competir um com o outro. Esses camaleões, eles não são ruins. Eles conversam com o Sananda de vez em quando e falam assim, não, a gente está atrapalhando, né? Não, se quiser, a gente vai embora. E Sananda fala, já está na hora de vocês irem embora. E a maioria já está indo embora. Porque estão vendo que essa história de competição não adianta nada. Eu nadei 15 anos pelo Flamengo, quase. Eu tinha que tirar em primeiro lugar. Se eu não tirasse em primeiro lugar, eu nunca consegui tirar em primeiro lugar. Eu sempre ficava no segundo, terceiro, mas, hoje eu descubro que no revezamento eu ajudei muito a minha equipe a ganhar a medalha de ouro. Porque o revezamento são 4 estilos. Eu nadava golfinho. E eu, quando caía na água, a modéstia à parte, nadava bem. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? A gente tem que trabalhar frequências como essa e tirar da nossa vida. Entendeu? Tem os GOGs também. Os GOGs, que adoram um ectoplasma. Mas eles são povos dissidentes. O que é o povo dissidente? Está aqui um triângulo. Está aqui uma civilização absurdamente evoluída. Essa parte aqui, que também é absurdamente evoluída, resolve simplesmente tirar a tomada daqui. Foi tuf! Aí o cara, teoricamente, ele se funde numa coisa só. Essa turma aqui é de altíssimo nível. E estão vindo aqui direto nos ajudar. É só tu olhar para o céu e ver aquela bola de luz assim. São esses caras aqui. São dissidentes. Por quê? Porque eles reúnem uma informação dessa turma toda aqui que ninguém tem, cara. Esses caras, cara, são absurdamente... Só que tem uma pequena parte aqui que diz assim, não, eu não quero tirar meu negócio aqui, eu quero continuar do jeito que eu sou. E aí começa a ter problemas de encarnação em qualquer planeta que eles vão. Aí o que, que eles fazem? Eles precisam trabalhar ectoplasma. Aí eles chegam aqui no Brasil... No planeta Terra é o que mais tem. Ectoplasma aqui dá com pau. É raiva, é ciúme, é possessividade, é meu cachorro, é meu disco de vinil, como eu falo, né, que eu tenho disco de vinil. É meu ovo, é meu carro, entendeu? É isso tudo, é vaidade, é orgulho. Todas essas frequências geram ectoplasma que eles pegam, transformam na frequência deles, que eles gostam, e aí continuam se mantendo lá no astral, vivos, entre aspas, né? Agora, esses caras aqui, você passando... Falei que eu ia juntar tudo numa coisa só? Olha os GOGs aqui, tá vendo? Beelzebub, aqui, ó, o negócio. Você tem hoje no planeta isso aqui, ó. Frequência ZADA. São ondas. Aí você tem aquelas UTIs assim, que ela vem para mudar. Aí ela, tuf, faz aqui. Aí aqui começa uma ADA de novo. Eu vou pontilhar assim, ó. Ou seja, essa frequência aqui que está na era de Aquários é uma frequência muito mais elevada. Ela já está disponível para quem quiser acessar ela. Nós estamos aqui, né? Você quer acessar? Adquira conhecimento. Faça sua reforma íntima. Faça, por exemplo, o Evangelho do Lar. De preferência, todo dia. Trabalhe a sua espiritualidade. Aí o que acontece? Você vai subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo. Pum! E chega aqui, na hora que o bicho pegar, você vai olhar. Ué, o que está acontecendo? Não vi nada, não presenciei nada. Continuar minha vidinha aqui. Entendeu? Olha que coisa interessante, gente. Alguém vai levantar o dedo? Alguma dúvida? Tem um aí levantando dois dedos. Vocês entenderam? É uma coisa muito simples, gente, da gente resolver. A gente está, sabe, perdendo tempo, pelo menos eu acho, com as coisas que a gente ouve na mídia. Eu, por exemplo, já não assisto a mídia há muito tempo. Eu gosto de trabalhar as palestras, de ver com calma, ver o que tem de interessante. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Meus balacudaque aqui. Essa parte aqui que eu vou fazer seria a parte mais, digamos assim, mais densa. Densa não é o caso, mas mais onde tem a parte física dos universos. Então é mais ou menos assim, ó. Entendeu? E aqui vou botar para cá, ó. E aqui eu faço assim, ó, pá, tá. Entendeu? Quer dizer, você tem essas congruências aqui, tudo você tem vida, você tem planetas, você tem... E é daqui que a turma se transporta, entendeu? Essa parte aqui que eles chamam de hétero rincon. Você não tem nada, a nave passa. E o que acontece? Os universos, eles estão o tempo todo se entrelaçando. Sabe para que eles se entrelaçam? Para que a gente possa jogar as sementes nele. Nós somos sementes. Nós somos râminas. Râminas. Eles dizem, somos sementes. Um dia a gente corta o cordão Kundalini, e a gente vai germinar esse universo inteiro. Por isso que os universos ficam se aproximando. Eles passam entre si, eles se afastam, voltam, exatamente para isso. Para a gente ficar jogando semente. Nós somos jardineiros do universo. Esse é o nosso papel, entendeu? É um trabalho muito bonito que a gente faz. É bem legal. Bem legal. Quer ver só uma coisa interessante? Para meio que dar uma encerrada para outra turma falar também. Vamos lá. Olha aqui. Nós temos sete corpos, sete onas, sete chakras. Primeiro aqui, um aqui no meio, um aqui embaixo, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Quando a gente vai incorporando, um ser humano vai entrar numa fase final, uma fase física, o primeiro chakra que aparece é esse aqui, coronário. É o primeiro a pintar no pedaço. Ele está lá em cima. O segundo, eles chamam de frontal. O terceiro, eles chamam de laríngeo, que a dona Sônia usa muito aí nas... Laríngeo. Pá, pá, pá. Esse aqui é o principal deles, é o cardíaco. Esse, ele se comunica com todo mundo. A gente tem que passar por esse nosso amigo aqui para a gente trabalhar bem o nosso eu. Depois vem o umbilical aqui. Umbilical. Aqui vem o esplênico. Esplênico. E aqui vem o kundalini. Kundalini. Eu sempre escrevi errado. É kundalini com i no final. Esses sete, isso aqui é a composição de um ser humano já na nossa fase aqui no planeta. Entendeu? É isso aqui. Isso aqui somos nós. São sete chakras. Os médios aqui da plataforma e de qualquer outro centro no planeta é trabalhado esse chakra. São pontos aqui, aqui atrás do maxilar, que essa turma aqui que está desse lado, olha aí como ele fica, ó. Não tem jeito. Eu te conheço, meu amigo. É impressionante, cara. Esses caras têm essa parte aqui do esplênico, que ele é ligado a todos os outros, mas é de uma sensibilidade muito alta. Vai aumentando à medida que você vai evoluindo espiritualmente. E aí acontece o que a gente vê aqui, que eu considero verdadeiros poemas. Quando uma entidade aqui incorpora e nos presenteia com grandes... Porque vai chegar um momento que essas, eles chamam de máscaras, né? Quer dizer, são preto velho, é a cigana, é o pai não sei o quê, é o Osho, não sei o quê. Vai chegar um momento que ele vai incorporar, qualquer um aqui vai incorporar e dizer assim, PR4XM, latitude norte, meridiano alfa, chegando no planeta Gaia. A neguinha aqui, caraca, o que esse maluco falou? Não tem máscara mais. Não tem mais meus irmãos. Tipo centro kardecista, né? Aqui é Bezerra de Menezes. Eu vim aqui falar com vocês. Vocês têm que amar umas outras. Não, é pimba. Aí neguinho fica doido. Aí fala, gente, me ajuda aí que lá no meu centro o médio ficou maluco. Tá falando uns maluquices lá de XPR4, raiz não sei de quê. É porque os caras estão precisando chegar e ó. Bicho, o tempo tá correndo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado.